Feed pobre também quer. Champion no braço, uísque, gelo no drink. Champagne pro alto, usava Dutch, Vult, Coach, Dutch, Gabbana. Ostentar no litoral com água de coco e havaiana. Reserva a mesa pra mim que hoje é tudo nosso. Playboy fanfarra por aqui, então por que eu não posso ir? Vamos quebrada, ver o que os boyzinhos vê nesse troço. Depois voltar pra favela, porque é de lá que eu gosto. Eu sei que boy também quer entrar no baile e curte igual nós. Mas no meio da geral, chega até a perder a voz. Fica a critério me infiltrar ou me jogar no gueto. Mas eu prefiro uma fogueira, os manos juntos é desse jeito. E se eu pichar e me pedir de entrar em paz no cinema? Se a condição é até o chão, sou dessas não. E esse é o problema, na ocasião tem censura. Pele escura ou impressão minha? Na região tem maconha, terra na unha, invadia o comum. Norte a sul, é gera guerra na paz. Entre três, vai ter um, quebrando as regras, rapaz. Pra vocês, um a um, no fla-flu, nem dá mais. Outro mês, em jejum, melhor não, corre atrás. Dá atenção, menino, que o sonho é no talo. Sem brincadeira, que fala é sério. Antes de tudo, um salve, abraço pra aqueles que eu considere. Tamo no jogo, a dica é o foco, cautela, confere. Se tem fé na banguela e conforme for, fica naquela, fazer o que é o que a rua gera. Eu quero tudo que negar o que sonhei. Agora é pá. Eu tô no jogo e quem não tá, se liga, irmão. Vão já sonhar. Se tem pra ele, eu também quero. Nem escuto o martelo pro arrebento. Eu vou no nego do mais sinistro, suave império. Sou mais. Minha atitude pro debate, olho a olho. Separo o joio do trigo e pros covardes. Eu quero ouro, champanhe pra travar. Não deixo montar casinha, quebro regra, só confere. Negaram tudo na trilha do meu barracão. Som de esquina, discurso maconha livre. Mais arroz pra nós nem vira. Campanha de cara larga, cago e de fim da quadrilha. Eu sou por todos os que pensam que trabalham sem estia. Que faz? Do momento certo, bote ligeiro no boy arrombado. Que vem do fundo, cabeça erguida, gingado sinistro, jamais fracassar. Eu sou do time Viela, junto com as parceiras no som de favela. Meus olhos indicam minha trilha, recalque a mata, então fim de conversa. Ela dona. Tanto tempo calado, mas chegou a hora e agora vou falar. Já tá engatilhado, vou botar pra fora na tora. Pá, pá. E eu vi maquinado de cano cerrado, em pleno cerrado. Em frente às crianças sacando bagulho malandro, ó cerrado. Me chamam de Renan Inquérito, Mr. Mudança, tio do que quiser. E eu vou de SP ao DF, levando meu rap, carona com a base, não tô a pé. Sou câmbio negro, Viela, sou álibi, muito respeito ao mestre Genival. Baseado nas ruas, Rafios Magrelo, provérbio X, cirurgia moral. Sonhava em fazer magistério, mas morreu no baile sem nenhum critério. A vida não vale um minério, a prata e o ouro leva ao cemitério, é sério. De que adianta fazer vários show lotado, se os irmão ainda sai do salão baleado? Pra toda bela dona, pra todo vagabundo que entendeu que a mensagem aqui vai bem mais a fundo. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, é, ia ser honesto só de malandragem. Assim é fácil ser ladrão, né? Tem o plano, piloto, e ainda consegue fuga no julgamento. Vida longa, periferia de Brasília. Morte aos engravatados e a toda a sua quadrilha.